Eu ia saindo, ela estava ali, no portão da frente. E até o bar ela quis ir junto. Tudo bem, eu disse, ela ficou super contente. Falava bastante, o que não faltava era assunto. Sempre ao meu lado, não se afastava um segundo. Uma companheira que ia a fundo. Onde eu ia, ela ia. Onde olhava, ela estava. Quando eu ria, ela ria, não falhava. No dia seguinte, ela estava ali, no portão da frente. Ia trabalhar, ela quis ir junto. Avisei que lá o pessoal era muito exigente. Ela nem se abalou, o que eu não souber eu pergunto. E lançou na hora mais um argumento profundo. Iria comigo até o fim do mundo. Me esperava no portão, me encontrava, dava a mão, me chateava, sim ou não, não. De repente a vida ganhou sentido. Companheira assim nunca tinha tido. O que pinta sempre é uma coisa estranha. É companheira que não acompanha. Isso pra mim é felicidade. Achar alguém assim na cidade. Como uma letra pra melodia. Fica do lado, faz companhia. Pensava nisso quando ela ali no portão da frente me viu pensando, quis pensar junto. Pensar é um ato tão particular do indivíduo. E ela na hora particular é duvido. E como de fato eu não tinha lá muita certeza, entrei na dela, senti firmeza. Eu pensava até um ponto, ela entrava sem confronto. Eu fazia o contraponto e pronto. Pensar assim virou uma arte, uma canção feita em parceria. Primeira parte, segunda parte, volta o refrão e acabou a teoria. Pensamos muito por toda a tarde. Eu começava, ela prosseguia. Chegamos mesmo, modéstia à parte, a uma pequena filosofia. Foi nessa noite que bem ali, no portão da frente, eu fiquei triste, ela ficou junto. E a melancolia foi tomando conta da gente. Desintegrados, éramos nada em conjunto. Quem nos olhava só via dois vagabundos, andando assim meio moribundos. Eu tombava numa esquina, ela caía por cima, um coitado e uma dama, dois na lama. Mas durou pouco, foi só uma noite, e felizmente, eu sarei logo, ela sarou junto. E a euforia bateu em cheio na gente. Sentíamos ter toda a felicidade do mundo. Olhava a cidade e achava a coisa mais linda. E ela achava mais linda ainda. Eu fazia uma poesia, ela lia, declamava. Qualquer coisa que eu escrevia, ela amava. Isso também durou só um dia. Chegou a noite, acabou a alegria. Voltou a fria realidade. Aquela coisa bem na metade. Mas nunca metade foi tão inteira. Uma medida que se supera. Metade ela era companheira. Outra metade era eu que era. Nunca metade foi tão inteira. Uma medida que se supera. Metade ela era companheira. Outra metade era eu que era.